Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. São os primeiros sons da Floresta Encantada, programa dedicado ao rock psicadélico, krautrock, progressivo, exótica e muito mais. Como é habitual, tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. Bem-vinda. A primeira música do programa de hoje é uma escolha tua. Começamos com o quê? Começámos ali logo com Farfisa muito presente, uhum. Uma coisa que distingue muitas das bandas psicadélicas da década de 60. Começámos com os Music Emporium, com o tema Namio Renge Kyo, um tema de 1969, o lado A de um single, mas que também aparece num álbum que, homónimo, Music Emporium, que foi inclusive é reeditado pela Sundays Records. Uhum. Vamos continuar com um sol a brilhar na Califórnia, agora com os Monkees, uma banda fabricada para um programa de televisão, precisamente na altura em que o rock psicadélico, a pop psicadélica estava em voga. Os Monkees editaram em 1966 o single muito, muito conhecido I'm a Believer. Eu vou passar o lado B, I'm Not Your Stepping Stone, um tema que foi gravado por Paul Revere and the Raiders em 1966. Os Monkees gravaram um pouco depois, e esse tema que vamos ouvir agora, I'm Not Your Stepping Stone, os Monkees na Floresta Encantada. Tricks that you used on me. You're reading all them high fashion magazines. The clothes you're wearing, girl, are causing public scenes. I said, I'm not your stepping stone. choose, but you won't find my name in your book of who's who's. I said, I'm not your stepping stone. A Floresta Encantada, primeiro com os Monkeys, a tal banda fabricada em meados dos anos 60 para a televisão, quando o psicadelismo estava muito bem em voga. Escutámos I'm Not Your Stepping Stone, o lado B de I'm a Believer, em 1966, os Monkeys lá atrás na Floresta Encantada. Entretanto, uma escolha da Ana. Ana, o que é que ouvimos agora? Um momento mais pop, mais dançável, com a Samantha Jones, uhum, com o tema Today Without You, de um álbum que saiu em 1970, A Girl Named Sam. Agora, vamos seguir com uma das mais importantes bandas para o psicadelismo da zona de São Francisco, os Big Brother and the Holding Company, banda que teve no seu início a voz de Janis Joplin. Vamos ao registro Cheap Thrills, um dos grandes marcos do psicadelismo da costa oeste. Vamos escutar uma música desse registro, o tema I Need a Man to Love. Vamos ouvir aqui a voz de Janis Joplin deste tema, que saiu no disco de 1968, Cheap Thrills, Big Brother and the Holding Company. Thank you.

A Floresta Encantada, primeiro em 1968, com Ship Thrills, o último disco dos Big Brother and the Holding Company, a contar com a voz de Janis Joplin, escutámos a faixa I Need a Man to Love. Logo a seguir aos Big Brother, estivemos com uma música escolhida pela Ana Farinha. Ana, o que é que passou agora? Uma banda também de São Francisco, as Ace of Cups, uma banda totalmente feminina, e há quem diga até, ou descreva a banda como uma das primeiras bandas rock totalmente femininas, o que eu não creio que seja verdade. Não é verdade. Ace of Cups com o tema Afro Blue, uma banda que em 1967 lança o primeiro álbum. Jimi Hendrix rapidamente as convida para abrir para ele num concerto gratuito no Golden Gate Park, e elas assim o fizeram, uma banda que existiu até 1972, e podem encontrar as músicas das Ace of Cups reunidas numa compilação da Big Beat que saiu em 2003, a compilação It's Bad For You But Buy It. Agora vamos viajar para Berlim com os Birth Control, banda que em 1971 lança o segundo disco, o álbum Operation. É esse trabalho que vamos, os Birth Control na Floresta Encantada, com a faixa Pandemonium. Side the face. course I won't. Taking time to decide the things. Let me fly now through a burning rain. Yeah, burning rain. Down the burning rain. Floresta Encantada, primeiro em 1971, com os alemães Birth Control, apesar de ser uma banda alemã, aqui uma grande aproximação, um som mais hard rock e também de rock progressivo. Escutámos o tema Pandemonium para o segundo disco dos Birth Control, editado então em 1971, o registro Operation. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. E Ana, o que é que escolheste para passar a seguir aos Birth Control? Uma banda que não tem muita história para contar, banda com vida muito curta, cerca de um ano. Estou a falar dos Morgan, uma banda de Long Island em Nova York, que lançou o álbum homónimo Morgan em 1969, e o tema que ouvimos foi, ajuda-me... O tema que ouvimos foi She's the Nighttime. She's the Nighttime. Vamos avançar na Floresta Encantada. Agora vamos ficar com um grupo britânico, um grupo muito importante para o rock britânico, também um rock um pouco pesado. Vai buscar também uns órgãos um pouco à Deep Purple. Falo dos Atomic Rooster, que em 1971 editaram In Hearing of Atomic Rooster, na altura o seu terceiro disco, e vamos ouvir a faixa A Spoonful of Bromide. São os Atomic Rooster na Floresta Encantada. We'll be right back. seek a rose in your garden? Can you find yourself? Hide and seek a rose in your garden. Can you find yourself? Hide and seek a rose in your garden. Can you find yourself? Hide and seek a rose in your garden. Can you find yourself? Can you? A Floresta Encantada, primeiro com os britânicos Atomic Rooster, no terceiro álbum In Hearing of Atomic Rooster, em 1971, passámos a faixa A Spoonful of Bromide. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. E Ana, o que é que acabou de passar? Para provar que as Ace of Cups não foram a primeira banda feminina, totalmente feminina, dentro da onda rock, trouxe as Feminine Complex, que se formaram em 1966 na escola secundária de Nashville, no Tennessee, e que lançam o álbum Living Love em 1969, tocou o tema Iron Sick, que é o primeiro tema do álbum, um álbum que se aproxima da cena garage. Realmente as Feminine Complex eram uma banda ligada à cena garage. Este tema em específico, um bocadinho mais rendilhado, com os momentos mais dark e mais psicadélicos. Vamos ficar agora com uma banda que também tem uma voz feminina, são os Affinity, uma banda formada não num liceu como as Feminine Complex, mas na Universidade de Sussex, em Brighton, na Inglaterra, no Departamento de Ciência. Estamos a falar de geeks, precisamente. Em 1965, então, o ano de formação dos Affinity, uma banda que faz uma fusão de jazz com o rock e com texturas de rock progressivo. Em 1970 editaram o primeiro disco homónimo, Affinity, e vamos ouvir o tema I Am and So Are We, Affinity, na Floresta Encantada. And Primeiro, na Floresta Encantada, viagem até 1970 com os britânicos Affinity, uma banda que faz uma fusão do jazz com o rock. E em 1970, como disse, editou o seu disco de estreia, homónimo, Affinity, e escutámos a faixa I Am and So Are You, é o primeiro tema deste disco de estreia dos britânicos Affinity. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana e viajámos, voltámos, é São Francisco, Ana. Sim, a costa oeste em 1967, em pleno verão do amor, junho de 1967, quando os Moby Grape lançam o primeiro álbum, trouxe o tema Sitting by the Window, que é ali um momento mais folk dos Moby Grape, um dos meus temas favoritos do álbum também. E é um dos discos de referência da pop psicadélica lá está de São Francisco. E este disco acabou por chegar à 24ª posição da Billboard em setembro de 1967. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana e para o final fica uma escolha tua, Ana. Vamos encerrar com o quê? Vamos encerrar com um momento mais soul, psicadélico, com Boco, uma banda ou uma intérprete extremamente obscura. Isto até é uma prensagem privada que foi reeditada até com um som que não está assim tão bom. O tema Running the Mardi Gras, que é o lado A de um single de 1972. Muito bem, vamos então fechar a Floresta Encantada com Boco, em 1972, Running the Mardi Gras. Ana, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana, Tiago. Madam, we beg your charity. Madam, we beg your charity. Not your chastity, but your charity. Madam, we beg your charity. Listen to the Mardi Gras sing. We know you're gonna swing. We've been running Mardi Gras all the day. And nobody nothing our way. Thank you.